Olá, Henrique. Olá. Nesse momento, você está entrando em um Conhecendo Desconhecidos ao vivo! Aê! Que isso, é uma honra! Eu explodi minha vida aqui. Eu vou até baixar um pouco porque eu fodi o meu som. Mas enfim. Fala, galera! Estamos começando aqui mais um LocomoCast ao vivo, porém editado dessa vez. Só vai ter trilha, censura continua, então segura a língua, povo. Exatamente, todo mundo aqui no ao vivo é responsável por aquilo que diz. Viu, Suede? Ok, não sei. Enfim, eu sou Rafael Tanicho, aqui na mesa hoje estamos com Pedro Tanicho. Eu. Com o senhor Suede. Olá. Com o senhor João. Eu. E com o nosso convidado e foco da discórdia, senhor Henrique Polsani. Olá. Henrique Polsani, que aliás nos apoia. Nos apoia. Já participou aqui outra vez também, inclusive. Sim, se vocês escutaram o podcast sobre Airsoft, lá vocês vão escutar a voz dele sensual. É ele e quem mais estava mesmo? Ele e o Juliano. O Juliano, exatamente. Foi a dupla. Henrique e Juliano. Henrique e Juliano, a dupla, caralho, Henrique e Juliano. Mano, porra. E pra começar, Henrique, fala pra gente aí, o que você quer ouvir nesse podcast? Porque até agora não teve trilha. Eu só vim pra tomar coca de graça. Não, mas música. Me passe seus artistas. Ah, música. Cara, o que ali, você cara, quer mano? Ouvir? O que, que eu quero ouvir? Não, pode colocar coisa... alguma coisa do Queen? Queen. Queen é legal. Tá, o que mais? Que mais? Alan Jackson. Alan Jackson é muito bom. Que mais? Pink Floyd. Opa. Pink Floyd, muito bom. Aham. Raça Negra. Porra! Pode colocar um Raça Negra, que é muito bem-vindo. Beleza. Aí, okay. Você pode escutar o podcast com as novinhas dançando depois, né? É, com certeza. Eu gosto de Raça Negra. Mas você prefere R$500 ou uma fotografia com Raça Negra? Fotografia com Raça Negra. E que mais? Velhas Virgens também é muito Velhas bom. Velhas Virgens. E um Guns N' Roses pra fechar também, pode ser. Guns N' Roses pra fechar. Nesse momento, estou em casa baixando as músicas pra colocar nesse momento. Isso aí. Certo? Baixando não, protestando do caminhão. Protestando do camelô. Do camelô? Caminhão. Ah, do caminhão, tá certo. Caiu ali na estrada. Enfim, senhor Henrique Polsani, conta aí, faz uma sinopse de Henrique Polsani, onde nasceu, nome completo. É, CPF. Número de CPF, número de cartão com código de segurança. Ah, tá ok. Bom, meu nome é Henrique Scute Polsani, tá? Nasci em Araraquara, mas só porque o médico era de lá. Depois, faz sentido, acho que na nossa geração todo mundo é nascido em Araraquara. Basicamente. Tinha aqui. Basicamente. Fui criado em sítio até uns 8 anos de idade, mais ou menos. Também aqui em Matão, tudo em Matão. Sim. E agora com 32 anos de idade, morando em, trabalhando em Ribeirão Preto. Cidade grande do interior. Cidade grande, né? Cidade grande, a metrópole. Na verdade, toda essa parte aqui, Jaboticabal, Ribeirão Preto, tudo faz parte da região metropolitana de Matão. Certo. Né? Faz sentido pra caralho. Da Grande Matão. Da Grande Matão, pô. E trabalho como desenvolvedor de software aí, tá em 11 para 12 anos já. Se quiser. Porra, da hora. Propaganda da empresa aí, pode fazer, fica à vontade. Não, pode contratar eu no particular que tá tudo certo. Vamos deixar o contato do Henrique aí. Vamos deixar o celular dele, né? Vamos deixar o celular, o nome no Tinder e tudo mais. Olha só. Podia falar isso, eu não sei. Mas... Eu só quero pontuar uma coisa aqui que você falou de Ribeirão e eu lembrei uma coisa, não tem muito a ver, mas um amigo meu que tá fazendo faculdade lá em Ribeirão, na USP. Na USP? Não, na USP São Carlos, mas sei o que seja, ele tá fazendo faculdade lá. É que assim, tem USP em Ribeirão também. Ah, eu tá não sei ligado? Se é de Ribeirão, eu sei que é pra lá. Aí, meu Deus, o gatinho. Bem. Gente, a gente tá escutando os barulhos de gato aqui. Tá tudo bem, o Pedro tá caçando ele aqui. Bem, aí ele tá fazer parte de um campeonato de Olimpíada, acho que de programação de hardware. Ah. Aí o nome do time dele é USP em Tudo. Agora pense nesse deve nome. É o mais velho do universo, você sabe disso, né? É, mas eu achei muito engraçado. USP em Tudo, você sabe USP que é. USP em Tudo é da época que eu fazia ensino médio. Ah, exato. Nossa, usava como chapa da escola. Agora eu tô mó triste, mas eu achei muito engraçado. USP em Tudo e Até Cubano. Você sabe o que é Até Cubano, né? Não. Você vai escrever. Nesse momento, João, que você está na sua casa, escutando o podcast ou no estúdio de tatuagem do Pedrão. Você vai escrever num papel até cubanos e vai ler ao contrário, ok? Mas enfim, realmente não tem nada a ver o que você falou, né? Sim, sim. Que bom, né, cara? Que é um desconhecido, desconhecido com lorota. Com o João, né? É bom que agrega, né? Agrega. Agregou pra caralho. É aquele conhecimento pontual, né? Mas menino Henrique, você nasceu em Araraquara, já ficou aqui direto, Matão. Você estudou com o menino que está aqui nessa mesa. Eu estudei. Desde amigo dos 5 anos de idade. Amigo de infância. Mas peraí, antes da gente ir pra história de escola aí do Henrique, tem alguma história bacana que aconteceu antes de você entrar na escola? Você lembra de alguma coisa? Entrar na escola até os 5 anos de idade? Não, antes de estudar com o Pedro. Mas eu estudei com ele na primeira, no prézinho. Tem foto nossa no prézinho. Caralho, podia ser pois a capa. É. Tem. Corre mesmo, aí. Pega lá e manda. É, vou ver se eu acho lá. Aqui tem 500 milhões então, de fotos nas gavetas. Até amanhã, meio-dia. Tá. Coisa, missão fácil. Mas eu vou tentar procurar pra ver se eu mando lá. O que aconteceu então, até seus 5 anos de idade? Eu morava em sítio, né? Não tinha muito o que fazer. Correr atrás de galinha só. Subir em árvore pra comer bolacha de maisena. Caralho, tava no tem salão. Árvore de bolacha de maisena lá. Caralho. Nossa, caralho. Você tem goiabeira que você encontra Jesus, caralho. Não, só pra deixar mais desenhado, né? Eu pegava o pacote de bolacha de maisena e subia na árvore pra comer em cima da árvore. Escondido. Esse é o ponto. Não. A árvore lá ainda não dava bolacha no pacote. Ainda no pacote. Tentou, né? Eu até tentei plantar as 3 pra ver se nascia, mas os não. Os transgênicos ainda não estão tão avançados. Não, ainda não. Ainda não. Consegue dar bolachas fora do pacote, mas dentro do pacote ainda não consegue. Mas montava nos cavalos. Montar, não, com essa idade não. Eu comecei a montar depois. Ah. Já montei em cavalo e tal, mas foi bem depois. Galopar? É legal. É legal. Você curte galopar ou curte que galopa? Gente, tem um gato. Caralho, aqui. Que é isso? Peraí, vamos. Gente, já voltamos. Seguindo o bonde aqui, a gente foi interrompido porque, né, ouvimos um pedido de socorro, mas não, os caras estão falando durante a gravação. Não estão, não. Nossa, você entende o meu ódio? Eu consigo compreender. Bateu ainda no pedestal. Filha da puta, cara. Filha da puta. Segue o bonde. Mas enfim, a gente tava falando do fato do Henrique gostar de galopar. Mas enfim, aí de repente você começou a estudar com Pedro. Exatamente. É, começou a estudar. Mas e é consequência. Se deram bem desde o primeiro momento? Sim, pior que sim. Porque os dois eram gordinhos, cara de bosta que não fazia amizade com ninguém. Tinha uma diferença bem marcante na época. Que se mantém até hoje que ele é japonês e eu não. É. Isso faz essa... sentido pra caralho. Imagina só, na época era um pouco mais diferente, aí hoje ele não é mais japonês, já superou essa fase. Hoje ele já é japonês. O João, na hora de passar o som, fala baixo pra caralho, depois ele fode o microfone. Desculpa. Tá. Caralho. Segue o bode. E a gente estudou junto até o colegial. Na verdade, de certa forma, a gente ficou indo nas mesmas instituições de ensino até a faculdade, né? Exatamente. É que em cursos separados e em momentos separados, né? Você acabou entrando um pouco depois. Sim, eu... Foi eu... se arriscar pra outros lados. É, eu me arrisquei por 2 anos a fazer porra nenhuma. Não é nada, você tava tentando algo bom. Tava tentando algo bom e convenci da bosta mesmo, né? A gente tá falando FATEC, tá bom? A gente tá falando FATEC, o Pedro tava tentando, sei lá, a USP, o Unesp, não rolou. É a vida, mas... Assim como não rolou pra mim também, gente. Então, 99,999% da população é ignorante pra caralho. Eu tô acima de boa parte desse povo e não passei. Engole aí. Então, até que a minha intenção de curso nem era o curso de lá na FATEC. Quando eu entrei na... O que você fez na FATEC? Eu fiz, pasmem, processamento de dados. Puta que pariu. Esse curso nem existe mais. Eu achei que você ia falar ADS, por causa do que você tinha falado. Foi substituído por ADS. Foi substituído por ADS. Eu comecei a fazer ADS lá. Péssimos tempos. O João fez uma semana de faculdade. Fiz 2 meses. João, o cast não é sobre você, cara. Não, mas... Quando for, eu tinha visto, tá bom? Olha só, olha a audácia. Eu sempre gostei muito da parte de eletrônica e robô, esse tipo de coisa, né? Então, se eu tinha um carrinho de controle remoto, ele quebrava, eu pegava, destruía pra fazer um barco de controle remoto e assim vai. Você era desses. Eu só destruía. Tem um caso, eu né? Também. Eu também. Assim, eu vou desmontar esse negócio aqui, vou fazer um avião, uma turbina. É, crianças normais só destroem. Aí eu desmontava tudo, olhava tudo, tentava montar, ficava muito triste e jogava tudo fora. Ok. A gente tava no colegial. Na época que a gente tava no colegial... Eu tava lá de boa, assim, cabeludo, fazendo bosta nenhuma, pensando em banda. Gente, só o Pedro cabeludo. Aí, de repente, me chega o Henrique. Olha o que eu fiz aqui, o que é isso? É um microfone direcional. Sim, era uma escuta. Era uma escuta direcional. Ele fez um bagulho lá e levou na escola. Uma vez... Você tem sempre teve problemas? Não, sempre. Não é brincadeira não, mas a falta de amigos faz você acabar criando coisas. Mas não era seu caso, porque você tinha um grupo que praticava bullying comigo. Eu não me recordo disso. Oh, eu recordo. Mas aí que tá, aí a gente chega na máxima de quem bate esquece e quem apanha nunca. É, exato. Não é? Tem muito isso. Tanto que eu tenho muito ódio até hoje de quem praticava bullying comigo na escola. Ainda bem que eu fiquei quietinho. Quer mandar recados? Ah, não adianta. Nossa. A maioria deles aí estão presos. Nossa! Na verdade, não tá preso. Teve uns caras que estudou com a gente aí que ou estão presos ou estão em clínica de reabilitação, ou velho. Ou estão a 7 palmos do depois chão, depois você né? me atualiza fora do cast que eu perdi esse pedaço. Sim, com certeza. Não, eu lembro de um falar que... por apelidos também, não... Não, eu lembro um que morreu. Não. Quem? O rapaz foi ver a namorada lá em Araraquara, passaram em cima dele com o carro. Lá, pô, ele era gente boa pra caralho, velho. Não, não tô dizendo mas que ele fazia bullying com você, cara. Não, esse não fazia bullying comigo. Só tô falando que é um que estudar com nós que morreu. Não, o bacana é a naturalidade. Não, o rapaz foi visitar a namorada de bicicleta, o carro passou em cima. Aí infelizmente, ele veio a óbito, né? Mas, não, é que eu sempre gostei muito de eletrônica, né? Então, desmontava todas as coisas. Às vezes não conseguia montar de novo, às vezes não. Mas você teve alguma influência pra seguir, pra tentar isso, pra brincar com isso, aliás, ou... Não, eu chegava a fazer curso, eu tinha uns 12, 13 anos, e eu fiz curso de eletrônica, mas voltado pra robista, né? Uhum. Então era um curso pra molecada. Sim. E lá a gente fazia transmissor de FM, fazia microfone. Mas qual que foi? Teve, assim, tipo, uma figura que você falou, caraca... Eu até uma perguntei... Uma influência, assim, eu mais lúdica. Perguntei porque pra mim, pro Pedro, o nosso avô, ele lia pra cacete coisa de eletrônica, ele até desmontava umas coisas, montava. Sim. E tal. Então a gente poderia ter seguido esse caminho, acabou não seguindo porra nenhuma. Seguiu música, mais ou menos. Mas teve uma influência ali, né? Uma referência que eu lembro, que eu adorei na época e tentei reproduzir várias vezes. E hoje, eu tava até comentando com a minha mãe por esses dias. Fala mais no microfone só pra garantir. Okay. Oh, é o primeiro esporrinho da noite. Ah, olha só. Mas já o segundo, o John levou o primeiro. Mas é que esse aqui é tipo dia a dia. Ah, não, entendi. Dele é rotina. Foi um filme chamado Um Robô em Curto Circuito. Caralho, dois, caralho. Velho. Com um robôzinho chamava Johnny 5. Johnny 5. Que é uma versão Wall-E da vida ali, né? Exato. É o Hobby, aquele robô. Sim. Que vinha no Nintendinho. E aí eu tava até comentando com ela que eu pegava e fazia a miniatura daquele robô e com um motor e tal, e ele pegava e andava, né? Andava pela casa e tal. Eu não fazia nem caixa de papelão, tô muito em choque aí. E agora, por exemplo, com a portabilidade que a gente tem nessa parte de eletrônica, com o microcontrolador e tal, dá pra fazer um robôzinho desse em um tamanho um pouquinho maior, funcional. Né? Dá pra fazer algumas coisinhas ali. E aí? Sim, então, hoje você consegue colocar até mesmo reconhecimento de fala, umas coisinhas assim. Ui, quer dizer que dá pra fazer tipo um R2D2 com um Raspberry Pi? Gente, Arduino revolucionou o mundo, hein? Eu consigo fazer tipo um Ultron da vida pra ele aprender sozinho e sair matando pessoas? Dá. Mas você manja? Não manjo. Se você largar ele no Twitter, não é da ele minha vai ficar área... racista, né? Exatamente. Porque não é da minha área de atuação, né? Pô. Mas, por exemplo, hoje você tem recursos aí de inteligência artificial e tal. Mas conhece alguém que conhece alguém? Eu conheço alguém que conhece alguém. Ah, isso é interessante. Mas não sei se mexe. Ele mexe com a parte de data science, né? Que é a ciência de dados, sim, pegar aqueles dados, minerar para tirar informações úteis. O big data, né? Exatamente. Não necessariamente com fazer um aprendizado de máquina em cima daquilo lá. Lá vem, vai. Ele mexe com programação, não com homicídio, né? Tem esse porém também, né? Tá. Mas aí a gente fere uma das três leis da robótica. Isaac Asimov, você vai citar agora? Exatamente. A lei da robótica é, sei lá, não beba tequila depois de comer uma banana só, né? Mas Pedro, yeah, estimula umas lembranças aí, né, Henrique? Cara, que o Pedro conhece mais que eu, então é mais fácil ele puxar umas merdas. Conhece. Mano, assim, é que não tem tanta da época de escola mesmo, porque eu tenho mais lembranças depois do colegial pra frente. Mas eu lembro, tipo, a gente tava lá de boa zoando, contando quantos né a professora falava, riscando na carteira e deixando ela inteirinha riscada. Lembra aquela professora que guspia? Caralho pra caralho, velho. Professora de química? Sim. Que guspia muito. Que inclusive tem o caso que eu contei aqui já no cast da professora que chupou uma camisinha de morango. É a mesma professora. Que é a mesma professora. Tinha uns casos assim. É verdade. Tem outras histórias de professora que não chupou camisinha, chupou o aluno em si, mas aí foi no after. Quem? Caralho, como assim? Ô louco, você não sabia dessa? Eu não tô sabendo isso aí, não. Na época era ex-aluno dela, mas tipo assim... Mas da nossa turma? Não. Ah, uma turma pra frente. O cara estava em outra escola. Ah, então acho que eu sei quem que é. Uma turma pra frente. Foi numa balada, encontrou o cara lá, começou a fazer tipo um lap dance pro cara em cima do palco. E aí, depois de lá... Ela tinha um segundo trampo, né? E você tá parecendo o João batendo na mesa. Mas aí, só pra saber. É conhecida nossa aí? É aquela que tinha a Xaninha empalhada? Exatamente. Não, você tá zoando. Não. Essa aí mesmo. Agora eu tô pasmo, agora eu tô bad, gente. Pô, todo mundo de mato conhece, olha eu tomando processo. Não, ninguém vai tomar processo aqui, isso depende de cada um. Okay. Quem falou foi o Henrique. Verdade. Eu não sabia dessa história, tá, gente? Nossa, cara, agora eu tô pasmo. Ah, mas velho, do jeito que é, eu acho que não... É, é verdade. Pois é. Cara, teve professora já que... Você lembra quando pegaram a professora de ciência japonesa e meio que brincaram com a cabeça dela de carimbo? Que... Ah, eu fiquei sabendo disso. Eu contei, acho que no de história de escola. Ela mandava a gente fazer resumo? Isso. Aí teve uma... Ela sempre pedia pra ver o caderno depois, né? Sim. E ela chamava lá na frente pra comer o cu de cada um e mandava voltar a sentar no lugar, né? Sim. Aí tinha um cara que tava de saco cheio dela, enchendo o saco. Ele pegou, agarrou no cangote dela assim e mandou na mesa. Deu um brum. Nossa, mano, que coisa horrível, cara. É verdade. O cara, inclusive, tinha um apelido de um bairro daqui de Matão. O Santa Flor. Você lembra desse cara? Não lembro desse cara. Caralho, velho. Depois o Facebook do cara vai estar no link do Só o Pedro passa aí, já era. Isso e da blowjob lá, da professora. Caralho, mas todo mundo já sabe. É, todo mundo aqui. Ah, foda-se, não vai sair de matar essa história. Sim, o Suede tá boiando. Não sei quem é, por então, esse daí, já deve ter morrido na época que o Suede chegou no colegial. Não, ela tá viva. Ah, é, o João tá mais novo, caralho. Tá. Sua vida escolar, fora isso que eu... Fora a professora fazer boquete no aluno? Ex-aluno, tá, gente? Só falando da bosta. Ex-aluno. Como que era? Como que foi você na escola? Ah, eu era um grande CDF, né? Nunca matei uma aula na minha vida. Cara, amador. Eu fui mais feliz que você. Nem amador. Na faculdade. É mesmo? Nem na faculdade. Mentira. Eu nunca matei uma aula na vida. Em 2 meses de faculdade, eu devo ter matado metade. Eu vou colocar a informação aqui. O Henrique começou a namorar no terceiro colegial, não foi? Foi. E na metade do terceiro colegial. E essa foi pra frente até uns tempos. Até tá errado, né? É, até uns dias ainda. Até dar ruim. Até dar ruim. Isso era certinho. Caralho. Não. Mano. É porque certinho, assim, você andava com pessoas que não justificavam o seu comportamento nerd. Velho, eu andava com... A gente, na verdade, andava com um nego que quase foi preso esses dias e condenado a pagar milhões de reais pra um cara que ele arrancou um braço e uma perna. Exato, o cara arrancou um braço e uma perna. O cara arrancou um braço e uma perna num cara e o Henrique nunca matou a aula. É isso que eu tô falando, não, essa verdade, discrepância, você sabe cara. Essa história? Não. Não. Peraí. Estou sendo depois atualizado contaremos. Agora. Não, peraí. Eu vou cortar aqui rapidinho, o Pedro vai contar e eu volto com a reação. Você segura sua reação pra eu voltar com sua reação. Tá. Mas lá, o braço e a perna do cara descolaram do corpo? Saíram voando, velho. Meu. E você nunca matou uma aula. E eu nunca matei uma aula. E aí esse amigo nosso foi inocentado porque colocou os avisos e tal. É, mas não tem... É, tá certo, né? O cara tá roubando. Só perdeu o certificado, né? Perdeu o certificado lá? Perdeu. Tá, porra. Também quando você quase mata alguém, não é muito bem aceito pela sociedade, né? Então, então a sociedade precisa evoluir em alguns aspectos. Quase precisa. Foi quase. O cara sobreviveu, senão não tinha tomado processo na cabeça. É, então me conta alguma coisa interessante que você fez na escola. Por exemplo. Ó, esse é uma coisa que a gente usava, uma coisa legal que eu fiz nessa parte de eletrônica e tal, que pode ser usado pro bem, pode ser usado pro mal. Né? Como tudo, né? Como tudo na vida. Obviamente você deu na mão dos seus amiguinhos usaram pro mal. Não, a gente só usou pro bem. Então vamos ver. Porque eu guardei a chave comigo. Vamos ver que eu não tô lembrando disso que é. Você não chegou a jogar Airsoft com aquela bomba que eu montei? Porra, pra caralho. Né? Ah, mas isso era foi depois, achei que foi na época de escola. Não, esse é bem depois. Não, na época de escola a gente falsificou as carteirinhas de Xerox. Sim, pra caralho. Ah, eu lembro dessa porra. Eu escaneei essa bosta, aí o amigo nosso foi... Eu fiz o carimbo. Sim. Aí o amigo nosso levou pra casa, digitalizou no Paint, aquela porra, imprimiu e mandou a mãe dele ajudar a cortar. Só explicando pros ouvintes, onde a gente estudou, tinha uns cartãozinhos assim... Manja quando você faz aquele bloquinho de cartão que você destaca e tem aquela faixinha vermelha em cima de cola... Tinha vários quadradinhos e cada quadradinho, quando marcado, equivalia a um xerox que você tirava. 20 quadradinhos, a escola cobrava 5 cada papelzinho desse, a gente vendia por 1,50. Exatamente. Então, os caras falsificaram isso num ponto de passar canetão em cima pra parecer que tinha sido da cola ali. Isso, e a mãe do amigo nosso ajudou a cortar. Um abraço pra ela, que é gente boa pra caralho. Como é que descobriram? Alguém dedurou. Ah. Aí foi tudo pra diretoria, eles tomaram um abraço da diretora e falaram, não faz mais isso, tá? Exatamente. Só estavam falsificando um documento oficial da escola que podia dar um processo ou cadeia. Com carimbo oficial e assinatura da diretora. Sim, óbvio. Sim. Nada que pode dar bosta. Nada. Essa foi a única... contravenção? Na escola? Na escola foi. Na faculdade você não fez nada? Na faculdade não. Porra. Na faculdade a gente acabava, tinha aula vaga, a gente subia pra padaria. Você gosta da gente, cara? Porque eu... Isso é muito certo, velho. Né? É que todo mundo na nossa época era meio certo por fora, mas por dentro cozinhava muito lodo. Entendi. Aí acabava ficando nessa, né? Porque assim, se eu for contar tudo que eu fiz, eu já contei num podcast História do Squad que a gente quase matou um moleque no montinho que quase quebrou o pescoço. Ah, mas montinho a gente fazia pra caralho. Uma vez a gente quase matou o Lázaro, né? Nossa, a gente fez um montinho de umas 15 pessoas em cima dele. Ah, no aniversário dele? O que foi? Aniversário foi da sala. Rafaela. É, mas foi na festa de aniversário da Rafaela? Foi na festa. A gente jogou ele no chão, o moleque é tipo... Era mirradíssimo, tipo um outcast da vida. Era só cabeça e orelha. Um pouquinho mais forte que o outcast, mas... É, aí meio que derrubamos no chão e pulou, assim, só os mais leves. Tipo o Thalisson, o Dinjo, o Henrique, eu... Nossa, o Dinjo, cara. O Dinjo era grande. O Dinjo era grande. O Dinjo era grande. O foda é que a gente falou o nome, eu acho que não existe mais nenhum Dinjo no universo. Então o pessoal vai procurar e vai achar ele. É, vai procurar Dinjo Mizumokai e vai achar ele. Que, aliás, mora em Ribeirão Preto também. Mora até lá. Mas você tromba ele jamais. Nunca trombei com ele. Eu trombei ele só aqui em Matão. Então, a gente quase matou o maluco, não sei se chegou a ouvir esse podcast. Ah, não, acho que não. Foi lá dos primeiros? Qual foi? Acho que foi um dos primeiros. Tem que ver se tá no Spotify, porque no Spotify tem, acho que é a partir de 22. Acho que tá no iTunes, acho que tá no do 35, um negócio assim pra frente. Eu derrubei o maluco, falaram pra mim, derruba lá o cara, tá. Beleza, derrubei ele, ele caiu sentado. E nem começou a pular nas costas dele. Dobrou ele no meio. Você transformou o cara num origami. Exato, cara. E daí, no outro dia, ele tava com aquele bagulho. Obviamente, eu não sei, porque eu não tava lá no outro dia. Sim. Suspensãozinha, acho que de uns 2, 3 dias, não lembro. Coisinha leve. E aí... Puta, era a dona Leia ainda, né? Sim, bons tempos. A Leia existe? Ela existe, mas ela é tipo, agora ela é coordenadora estudantil, ela não é mais diretora. Caralho, ela, é o mas ela tá no Adelino? Tá. Então ela voltou, porque ela saiu uma época pra cuidar da mãe dela. Foi pra Pequi. Exato, a Pequi, a Dona Marta também. A Kátia também, ficou um tempo. É. A Leila? A Dona Leila. A Dona Leila foi depois que a gente saiu. Cara, eu lembro, ó, uma não, vez... Não, me surpreendo com a Leia tá viva ainda. Pra você ter noção, eu era tão CDF, mas tão CDF, que uma vez eu tretei com a Dona Leila por causa de cálculo de fuso horário. Puta mesmo, ela dava aula de geografia, né? Exatamente. Como assim? É verdade, o Henrique era desse, cara. Eu tretei com ela na sala, todo mundo pegando e fazendo exercício lá, eu peguei e falei pra ela, não, isso tá, é tanto. Falou, não, tá errado, é tanto. Falei, não é. E ela teimando comigo que não era, e eu teimando com ela que não era. E ela pegou, passou o exercício, todos os exercícios, o meu dava diferente. Todos. E eu falei, não, é desse jeito aqui. Ela não é desse jeito aqui. E aí até que ela pegou, foi falar. Peraí. Você engoliu um daquelas bolinhas de cachorro pra fumar, caralho? Sujeito, só pra explicar. Eu não sei se saiu aqui, acho que não, porque não tá no reforme. Mas o sujeito de repente fez. Sabe aqueles bichinhos que você aperta e faz. Ele fez isso com cigarro, gente. Segue o bonde, né? E aí ela pegou, foi falar com o grande Clóvis, professor de matemática. Pum. Clóvis Macedo. Abraço também. Tá dando aula até hoje. Ah, ele foi professor da minha mãe, Clóvis Macedo. Minha mãe hoje está com 62 anos, eu acho. Você tem uma ideia, ele tá dando aula pra neta dele no terceiro colegial. Já terminou, ela já terminou e ele continua dando mas aula. Mas vou te falar, eu tenho um grande apreço por todos os professores que eu tive na vida, tanto que... É, sou professor também, né? Dou aula no ensino técnico na ETEC de Matão. Agora está no período de intercício, que o pessoal fala, né? Sou professor. Não é professor substituto, é professor reserva, né? Cadastro de reserva. Não sou contrato indeterminado, não sou concursado. Sim. Mas o Clóvis Macedo foi o melhor professor que eu já tive na minha vida. Eu gostava dele também. Olha, pensa num cara, ponta firme e foi... Porra. E aí ele embutiu a Leila também. E aí ele pegou e falou assim, Leila, o seu cálculo realmente tá errado. Eu lembro que o Clóvis tretava com o professor pra caralho, né? Não é. Sim. Com a dona Gisele também. Teve uma vez que os dois saíram no grito no corredor da Sim, escola. Sim, cara. Esses dias, foi tipo, quando eu tava no colegial que eles fizeram as pazes. Porque eles eram muito tretados a ponto de um na cara do outro, tá ligado? Não, o bagulho começou quando a gente tava no colegial, que um batia a porta na cara do outro, o outro saía nos berros botando o dedo na cara no corredor. Era tenso, velho. Era foda. Bons tempos. Ótimos tempos. Mas, cara, eu tinha lembrado de alguma coisa dessa época. Você lembra na época que a gente tinha as manias de jogar as coisas no ventilador? O pessoal colocava os estojos nos ventiladores. Pessoal envolve você ou só o pessoal? Não, né? Só o pessoal mesmo. Caralho, Henrique! Eu penso, eu assistia e não contava pra ninguém. Você lembra que teve... Você era cúmplice, né? É. Eu fazia guerra de giz no intervalo. Se serve de... De contravenção, eu... Teve uma vez que... Teve um amigo nosso aí, que hoje em dia é dentista, que a tia dele foi diretor uma vez... E colaram a apostila dele no teto uma vez. E aí ele ficou tão putaço que ele falou, eu vou contar pra minha tia, não sei o que, e foi embora. Olha aí. E eu lembro uma vez que eu tretei também na escola no Adelino, na educação física. Com o professor? Não, com o aquele professor dava pra tretar pra caralho, né, cara? Então, não, ali eu com os professores eu sempre me dei bem. Só uma professora que não gostava muito de mim. Mas é por conta de uma reclamação da filha dela, tal, umas coisas assim. Ah, acho que eu sei quem que é. Português? Então, isso. Eu imaginei. Exatamente. Também a menina só faltava deitar em cima da mesa pra colar a prova dos outros. Eu ia fazer uma denúncia aqui, mas eu acho melhor não, porque essa mulher ainda dá aula. Dá. Deixa quieto. Não, mas sem citar nomes, fala aí. Ah, mas é, velho, todo mundo que estudou sabe. Fala. Mas ele não tá citando nomes. Ó, o Suede falou que teve uma vez que ela... Que bom que eu tô falando, velho. Que essa professora tava cuidando da nossa sala enquanto tinha um simulado. E ela passava as respostas pra filha. Nossa. Ouvi isso também. Ouvi o Suede dizendo isso. Porra. Ouvi o Suede dizendo isso. Então eu não tô ficando louco, eu também ouvi. Então, mas a treta na educação física, o moleque pegou, me passou, colocou o pé atrás de mim e me puxou o peito. Aí eu caí de bunda no chão. Sim. Nada mais justo do que eu pegar e devolver o favor, só que com muito mais carinho, né? Aí eu peguei e fiz a mesma coisa, só que eu peguei e joguei com muito mais força. Bateu a cabeça, obviamente. Não, é que ele era bem menorzinho, né? Magricela e tal. Eu já era mais gordinho, então já tinha um pouquinho mais de força no braço. Mais gordinho assim. O Henrique era gordo pra caralho. Né? É, eu emagreci uns 30 quilos. Pois é. Do tamanho que eu era, né? E basicamente acho que foram essas as tretas. Ah, uma coisa que marcou minha infância. Você saiu no soco com um cara? Eu saí, mas em outra escola. Eu fiquei um ano e meio em outra escola. Ah, porra, é verdade. Aí eu dei um soco no rapaz lá. Bons tempos. Eu fiquei um ano e meio em outra escola, dei um soco no rapaz. É escolar só pra dar um cara. Aí dei um soco nele, que eu fiz depois? Fui embora. O pai dele é médico e uma vez eu fui consultar com o pai dele. Eu falei, meu Deus, espero que ele não lembre que eu dei um socão no filho dele. Não, mas também se lembrar, né? Paciência, né, cara? É, a gente faz escolhas, né? Eu escolhi meter a mão no estômago do cara. Né? Puta que mas cara. Aí você fala, eu pago o seu salário. Né? Uma coisa que eu lembrei, que eu fazia muito, deve ser algum grau de autismo, provavelmente. Todos aqui tem, galera. Depende, exatamente. Porque eu pegava e desenhava no papel, aí no papel do caderno mesmo, em vez de ficar prestando atenção na aula, porque às vezes ou era alguma matéria muito chata, ou matemática eu sempre me dei muito bem, eu pegava e ficava desenhando peças de esqueleto de dinossauro. Porra, eu fazia isso pra caralho também. O Thiago Zanardi também fazia isso. Caralho, verdade. Eu lembro do Pedro fazendo essa porra. Grande Thiago Zanardi, sim. Que eu não sei por onde. Parece que tá lá pro sul. Feliz ele, lá é frio. É, então. Está lá pro sul. Eu já falei em algum podcast que o Pedro era daqueles caras que iria no programa da Eliana recortando dinossauro. E eu pegava e fazia exatamente isso aí. E montava tudo, né? E aí montava, tipo, começava às 7h30 da manhã a fazer. Meio-dia tinha um dinossauro. Que a gente pegava, amassava e colocava no meio do caderno e estragava. No outro dia tinha que fazer outro. Nossa. Esse é o nível dos caras, sabe? Nossa, eu começava a hora que chegava na aula. Estudou com o nego errado pra caralho. E aí, ó. Né? Caralho. E depois é o videogame que deixa as pessoas violentas, né? Pois é. É, então, né? Polêmicaço, né? É só uma coisa também, você era certinho pra caralho até no ponto de não beber, né? Tinha uma época que eu não bebia. Uma época assim, até metade da faculdade. Não, na faculdade eu já tomava um vinhozinho, né? Eu comecei a beber com 12 anos. Mas foi por aí mesmo, cara. Na metade da faculdade. Aí a gente pegava, subia na padaria, pedia uma pizza, 64 queijo, 6 frango catupiry e uma garrafa de vinho Góis. Na época que lá era barato, hoje em dia você tem que chegar lá e oferecer o cu lá pra tomar água. Hoje em dia. Lá era R$20, dava conta a pizza mais a garrafa de vinho. Caralho. É. Cortado em aperitivo. Eu lembro que ia eu e o Ceará lá na padoca e já chegava pedindo a cerveja 1,69. Você lembra o que era? 1,69 no cardápio, eu não lembro o que era. Era a porção de mortadela. Olha só. E mesmo assim, eu só ia na padoca quando era aula vaga. Porque eu não matava a aula pra ir pra padoca. Velho, eu quase reprovei na faculdade por falta. Caralho, eu teve na faculdade também. Principalmente publicidade. Do lado de um Savenhago. Do outro lado era um bar. Não tinha condição. Agora. Meu Deus. Henrique. Oi. Vamos começar a mergulhar mais fundo na sua vida. Nossa. Eu quero que você me conte um momento extremamente difícil que você já viveu. Sem dó nem piedade, chegando com os dois pés no peito, um momento Nossa. Que tipo, você ficou quebrado, digamos assim, e quebrado, entenda, psicologicamente. Certo. Ah, eu passei por uma experiência não muito feliz, né? Que foi um divórcio. Sim. E isso aí você na hora ali você fica realmente muito, sim, muito tenso, muito abalado, tal. É, só explicar mais os pontos. Desde o terceiro colegial vocês terminaram que ano que foi mesmo? Foi em 2017. 2017 nós terminamos o colegial? Não. Você é louco? 2011, terminou o casamento, caralho. Ah, é. A gente terminou o colegial em 2004. 2004. Então, e daí você tava com ela no colegial. Isso, aí foi até 2017. Até 2017. Porra. Foram, acho, 14 anos. Mas, e é uma experiência, só que assim, toda experiência ela vem pra agregar alguma coisa, sim, né? E me agregou muito, me amadureceu muito, né? Até com outros relacionamentos que até então não tinha namorado com ninguém. Agora tô. O Tanish falou até de passar o Tinder, mas eu desinstalei o Tinder, cara. Pois olha é. Olha só. Você tem uma coisa, ideia. Hein? Garotas, enviem suas cartas para a caixa postal. Não, mas vocês lembram no episódio do Together que ele tava fazendo uma lista gigante de match no Tinder, sim, né? O Henrique e o Together competia. Puta. Eu tive, acho que, 3 matches, né? Na época que eu fiquei no Tinder. Gente, eu lembro que o Together, ele... O Together tinha gente pra caramba. Não, o Together, assim, cara, eu nunca vi daquele jeito, cara. O moleque é zoado. Ele é. E ele dava match em deusas. Sim. É, moleque é zoado. Desculpa, Together, se eu estiver ouvindo isso. Não, desculpa, caralho. Você sabe o que você é, velho. Mas eu sou zoado na Tailândia. Então, pensa. Ele é zoado na Tailândia. Exato. A gente é zoado no Brasil. Então... Já estamos na vantagem. Na vantagem? Não sei. Não sei que é vantagem. Porque o povo na Tailândia é muito zoado. Ah, mas. Lá você. Mano, lá você. Encontra com mulheres Kinder Ovo. Então, são os mulheres que boy, tem cara, uma surpresa. Os caras mais bonitinhos lá viram travesti. Então. Isso é verdade. Isso é verdade. Oh, mas agora eu tô. Tô com uma pessoa. Não, estou com uma pessoa aí. Tá interessante. Tá bacana. É, mas eu lembro essa época do... essa época Rafael, do chegou divorce. Muito tarde. Essa época do divórcio, você ficou mal pra caralho. A gente jogava Airsoft junto. Sim, sim. Ele entrou no meio das balas. Atira em mim, ele ficou... É, meio assim, cara. Ele... Não, sabe? Eu pegava aquele óleo. Filha da puta, tá ligado? Quando eu fiz a bomba pra estourar, foi mais ou menos nessa época. Tô brincando. Já tinha feito. Era um protótipo de uma banda bomba funcional. Não, quando ia pro jogo, ele arrancava a gasolina e a pólvora. Caralho. A bomba, ela tinha um esquema de disparo de sirene e ela poderia disparar uma carga externa. Sim. Né? Então eu tinha um plug à parte ali que eu poderia disparar uma carga externa. Então se eu quisesse ligar algum detonador de uma bomba real, dava pra fazer. Botar num C4 lá, o bagulho já era louco. Caralho, bicho. Henrique... É que eu tenho uma outra pergunta que eu não sei se seria o momento de fazer essa pergunta, porque daí vamos desenvolver um sentimentalismo muito grande nesses momentos assim, né? Mas com isso aí eu estou bem tranquilo. Já tem um tempo relativamente bom. Já sofreu o que tinha pra sofrer. É que essa próxima pergunta não necessariamente tem a ver com relacionamento amoroso. Essa próxima pergunta... Aliás, eu quero gravar um podcast sobre isso depois. Aliás, foi até recomendação do Renato gravar um podcast sobre isso. Que é se pudéssemos voltar no tempo e reviver um momento. Isso é pesado. Dependendo, né, do ponto de vista. É, mas depende de qual momento você quer reviver. Se você pudesse voltar... Porque assim, eu não sei. Vocês são mais velhos que eu. Não mais, muito mais velho também. É o quê? 2 anos? 2 anos. Vocês são 2 anos mais velhos que eu. E eu já entro umas paranoias, tipo, caralho, mano. Eu queria voltar pra escola. Ah, eu tá. Queria, sabe? Não, eu, ó. Hoje, na minha cabeça, hoje, eu não tenho esse saudosismo. Foi bom. Mas você não teve... A época de escola foi boa. Tudo tem os momentos bons, momentos ruins. Na época de escola também tinha momentos ruins. Sim. Tinha momentos bons. E cada vez, quanto mais o tempo vai passando, mais momentos bons, mais momentos felizes vêm. Mas é que a e mais momentos tristes também. Da vida adulta é deixando a gente mais lazarento da cabeça, né, cara? Ah, mas isso aí depende. Depende muito do meio que você tá. Porque assim, também ninguém é feliz o tempo todo. Sim. Né? Também nem poderia, senão você é retardado. Vai um recado aí, se você é feliz o tempo todo, você tem problemas. Exato. Vá num médico ou num manicômio. É. Mas se você somar todos os momentos felizes e todos os momentos tristes que você tem, muito provavelmente você tem muito mais momentos felizes. Não, Suede. Suede é só tristeza, velho. É tipo isso. Não dá. Então, meu conselho é suicídio. Brincadeira, não faça isso. É. Caralho. Ele não já tentou, o diabo devolveu. É, então. Porque nem o diabo quer você. Pois é, cara. Não, brincadeiras à parte, mas assim, é difícil falar que a maior parte das pessoas só tem momento de tristeza, né? Eu falo assim, a maior parte dos momentos que a gente tem são momentos felizes. Eu, pelo menos, a grande maior parte dos meus momentos são momentos felizes. Sim. Né? Não chegam a ser momentos de euforia, né? Que também tem os seus momentos de euforia, mas são momentos bons. Eu geralmente tenho esses pensamentos assim depois de uma semana lazarenta na agência, sabe? Ah, sim. Uma semana que você ficou várias horas até mais tarde, vários dias até mais tarde. E aí você, puta, cara, eu só queria, sei lá, voltar a ser criança e não ter tantas preocupações, porque tá osso. Não, eu entendo. Eu entendo que de vez em quando tem esses perrengues, né? Essas vontades de voltar no tempo da que não tinha responsabilidade nenhuma, que podia virar a noite fazendo corujão na lan house, né? Que pariu, hein? O cara da lan house sabia o que eu queria comer já. Toda vez que eu chegava, ele já botava assim no balcão o que eu sempre pedia, e eu já ia pro meu canto lá. Porra, cara, isso era da hora. Mas, por exemplo, hoje, se eu quiser, por exemplo, fazer uma lan house na minha casa, chamar a galera e ir lá, sim, a gente pode fazer. Exato. Também, entendeu? Exato. Então, assim, cada época tem os seus momentos legais ou não, não tão legais, mais legais ou menos legais. E quando acontece esse, nossa, uma semana lazarenta e tal, eu gosto de pegar e, sei lá, pegar um dia, durmo até mais tarde, jogo alguma coisa, assisto um filme. Sabe quando você tira um dia pra você? Sim. E foda-se o resto. Tem um artista que eu escutei pra caralho, inclusive a gente precisa fazer outro Locomo Radio pra eu botar a música dele no meio, que chama Sean James. Bom. E ele tem uma música que chama Pendulum Swing, que é o balançar do pêndulo, que é exatamente sobre os momentos bons e os momentos ruins, que o pêndulo tá sempre nos pontos altos, depois ele desce pros pontos baixos e assim vai. Então, todos os momentos bons são equilibrados pelos momentos ruins e todos esses momentos, tanto os bons quanto os ruins, passam pro próximo. É, sim. É basicamente a história do Yin Yang, né? Sim. A vida mantém um equilíbrio, né? Sim. Então, se você tá numa maré de muita sorte, calma que daqui a pouco você se dá mal. É, calma que piora, né? não, nada é tão ruim que não possa piorar. Exatamente. Isso é fato, né, e nada é tão bom que não possa melhorar, sim, também. Sim. Né? É assim, se sua vida só tem momentos bons, provavelmente você tem Asperger, né? Então, ou você tratar esse negócio. A partir do momento que você tem AIDS, você não tem nada a perder. Exato. Ou você tá morto, né? É, exato. Várias coisas assim. Já morreu o prazo de validade, tá quase pirando. Mas, enfim, você falou dessa parte de eletrônica que você gosta e tal. Sim. Outros hobbies. Eu gostava muito de lutar. Eu praticava karatê e tal. Só que eu quase quebrei a mão. E como eu trabalho com programação, programador sem a mão fica uma droga, né? Uhum. Aí você pode trabalhar com programa. É, aí o programa seria outro. Sim. Mas com essa minha lata não dá pra ganhar muito dinheiro fazendo esse outro programa. Ou dá, você não sabe. O que os velhos por aí curtem? Vocês não viram a cara dele. Vocês não viram a cara dele aqui. Pode ser. Pensando é um caminho. Na possibilidade. É. Suede está ganhando muito dinheiro na Tailândia. Todo caminho. O Suede está aqui. Suede não, perdão. Suede está aqui, gente. Together. Together. Eu errei o elemento. Você fazia karatê e hoje? O que você... No seu momento ocioso, você chegou ao trabalho, toma aquele banho, o que, que eu vou fazer? Não, hoje o momento ocioso é o momento que eu tenho com o meu cachorro. É mesmo? Sim. Então, basicamente todo momento ocioso que eu tenho. Pra ele. Né? Não, mas ele já jantou hoje. Mas, por exemplo, eu pego, saio pra caminhar com ele de manhã. Passei com ele na hora do almoço também. sobra um tempinho ali, eu passei com ele. E à noite também saio pra passear com ele. Então, todo momento vago que eu tenho, eu tô saindo com meu cachorro, distraindo. O mesmo cachorro que fez você quebrar o pé. Exatamente, o mesmo cachorro que fez eu quebrar o pé. Aliás, a segunda semana do universo. A gente tentou gravar semana passada com o Henrique, não rolou. E essa é a segunda semana, então... Porque não rolou porque ele... É a terceira. Porque a primeira, a anterior, ele teve uma ocupação com a conge dele. É, exatamente. E na anterior, a outra foi a questão do cachorro. Então, gente, quebrei meu pé graças ao meu cachorro. Foi muito burrice, velho. Contei. Engraçado a desgraça. É, então, eu estava na sala da casa da minha mãe. Normalmente eu trabalho em Ribeirão Preto. Normalmente eu venho de finais de semana visitar a minha família pra cá. Eu estava toda a minha família ali e o cachorro na sala. Que cachorro que é? É um Golden. Boa. Bodito. Um Golden chamado Apollo. Bodito. Tem 4 meses e meio. Pesa. Deve ser do meu tamanho. Pesa, né? 20 quilos. Cachorro de 4 meses. Ah, de 4 meses é elétrico. Sim, absurdo. Ele é extremamente atentado. Aí ele pegou um chinelo e começou. E aí você diz a palavra mágica: dá isso aqui. Correu. Ele correu. Óbvio, né? Lógico. Qualquer cachorro que se preza, se não correr, não é um cachorro. Óbvio. É um gato, né? Se pegou alguma coisa, fala, devolve. O gato, e devolve. Ele vai pra cima de você pra te matar. Exato, exato. Se não matou na hora, pode esperar de noite. Cuidado. E você, noite. Não, você não amanhece. Aí eu peguei e fui correr atrás do cachorro. E a gente tava correndo em volta de uma mesa. Na mesa de jantar da sala da minha mãe. E próximo à mesa de jantar tem uma poltrona que tem os pés de ferro. É uma poltrona bem pesada. E eu peguei e topei com os últimos dois dedos do pé esquerdo no que pé da seria poltrona. O dedinho e o anelar do pé. Do pé, exato. O dedinho ficou até meio torto. Foi uma sensação. Eu, na hora, eu caí de dor. Pior que uma topada que não quebra, já dói pra caralho. Quer cair no chão e ficar se contorcendo? E nessa eu quebrei dois. Nossa senhora. Quem tá no grupo viu. Bate até uma falta de ar aqui, credo. É, então. E doeu bastante, né? E tá enfaixado até agora, né? O menino tá mancando aqui com a patinha enrolada no esparadrapo. O bom é que eu tenho argumento pra ir de chinelo em qualquer lugar. Sim, essa é uma excelente. Porra. Eu quero ir no cinema, eu quero ir num jantar social. Não, eu vim de chinelo porque eu não tenho pé. E você também tem desculpa pra estar engordando pra caralho de novo. Com certeza, porque eu não posso andar. Olha que justo. Não é? Eu não posso sair andando por aí. Então a gente fica engordando igual um porco. Tá, Henrique, antes da gente entrar numa coisa que eu pensei aqui agora, e eu vou até parar a gravação depois pra eu falar com vocês essa ideia. Meio que fudeu o Henrique com as perguntas. Enfim, tem algum outro momento que você queira destacar da sua vida? Um momento para ficar gravado para sempre nos anais da podosfera? Não, de bate pronto não consigo lembrar de nada. Você não consigo lembrar de nada porque não foi nada marcante, né? Sua vida foi bem medíocre, foi, né? Foi uma vida bem... Okay, nem a quem. Nunca sofreu um acidente de carro, nunca. Não. Quebrei o dedo da mão numa queimada. Vale? Ok. Então eu vou parar aqui um segundo e voltamos já. Na verdade, pra quem tá ouvindo, não vai fazer diferença. Voltamos já. Então agora, voltando dos breves do breve comercial que nós tivemos aqui. Vamos para a rodada de perguntas aleatórias. Como vai funcionar essa rodada de perguntas aleatórias? Nós, participantes, eu, Suede, João, Pedro, vamos fazer perguntas para o Henrique. Perguntas aleatórias. Pode ou não ter a ver com a vida dele. Sim. E ele vai ter que responder a primeira coisa na minha cabeça. Certo? Henrique, uma frase. Eu vim só para tomar coca de graça. Seu livro preferido e por quê? Tem um livro que eu li chamado Droga da Obediência. Esse é bom. É um livro muito legal. É uma leitura adolescente. E eu li e gostei bastante. Tem uma série de livros é uma série meio que investigativa e tal. Tem droga da obediência, droga da americana, droga do amor e... Várias drogas. E foi um livro muito bacana. É, filme preferido? Nossa, filme preferido? Top 3, sei lá. Top 3, caralho, um só. Um só. O Robô em Curto Circuito 2. Eu gosto muito. Quantas andorinhas precisa pra carregar um coco? Duas. Depende. E por quê, né, mãe? Não, você me perguntou duas. Tá, Jank Wink, Gypsy, Lala ou Pô? É o Gypsy. Caralho, não deu tempo de pensar. Vai, velho. Ah, sei lá. Se numa ilha tem duas palmeiras, quantos cocos tem em cada palmeira? A palmeira não dá coco, né? Boa. Boa. Boa. Episódio favorito de Black Mirror? O que o cara transa com o porco. Primeiro. Qual que é a melhor posição sexual e por que que é zoofilia? Por quê? Meu Deus. É retórica, eu não preciso responder não, gente. Que isso? Não, essa eu vou passar. Qual é dessa sua tara com o porco? Na verdade é que é o único que eu lembro. É o único que você viu, né? Eu vi outros, mas é o único que eu lembro. Carai, gato. Tem tatuagem? Não tem. Não tem? Pretende fazer? Já tive a intenção de fazer. Não, tem um seriado. Não vai pra esse lado, não, cara. De fazer tatuagem? Tem uma série que eu gosto muito, que é Sobrenatural. Sim. Né? E eles têm uma tatuagem que é um símbolo de proteção lá e tal. Eu falei assim, pô, tá legal esse símbolo e tal, vou dar uma olhada nele. Aí eu peguei e vi que é usado nos rituais satânicos, não sei das coisas. Eu falei, ah, acho que eu não vou fazer não. Deveria, aí você deveria fazer. Aí que é bom, aí que tá. Eu falei, rapaz, eu acho que eu vou passar. Deixa. Só interromper, ô, Outcast, dá uma caçada nesse gato aqui no canto. A gente realmente não sabe onde ele tá. Ah, Outcast, fala um oi no microfone. E aí? vamos ver. Caralho. Se você tivesse a opção de comer o João ou o Suede, quem você pegava? A morte. Prefiro morrer. Se você tivesse que sacrificar todos os seus amigos para que um sobreviva. Nossa! Eu lembro dessa pergunta. Quem seria esse amigo escolhido para sobreviver? Eu lembro dessa pergunta. Se eu tivesse que sacrificar todos. Pra que um sobreviva, quem seria esse amigo? Eu acho não pode deixar todos morrer pra não ter não culpa? Pode, não pode. Eu acho que seria o Homem-Fruta. Homem-Fruta? Orra! Nossa, verdade! Hey, Apple. Orra! Na verdade, o certo seria você deixar aquele que, não, que é o mais fraquinho de todos, porque aí você pode matar ele e ficar sem culpa. É verdade. Então continuamos na mesma, né? Scarlett Johansson ou Angelina Jolie? Scarlett Johansson. Nice. Justo. Ah, sei lá, passa, depois você pergunta coisa. Nossa, vai se fuder, velho. Faz sua pergunta, cara. Desculpa. Vai. Nossa. É, tá difícil, hein? Se você tivesse que escolher entre um dos Vingadores pra você ser, por que seria a Viúva Negra? Porque fica bom na lycra, né? Ah, interessante. Você já olhou pra mim? É lógico, você fez, já fez minha pergunta, cacete. Você fez? Ah, vai aí, caralho. Tá, anão ou mendigo? Qual você prefere no gangbang? Anão. Justo. É, sei lá. O João é muito autista. Qual que você escolheria e por que que você prefere tanto? Cocaína ou crack? Cocaína. Por quê? Porque eu acredito que vicia menos. Putz. Do okay. Que o crack. Se você tivesse que escolher assim na sua vida, se alimentar só de uma coisa e dentre essas coisas você só pudesse escolher drogas, qual droga você escolheria pra se alimentar pra sempre? Mano, que pergunta é essa? Eu acho que a única que tem características de alimento provavelmente é a maconha. É maconha. É coconha. Né? Você faz uma saladinha de maconha ali. Não é? Uns biscoitos, né? Porque você fala, ah, o crack. O crack deixa os dentes feios. né? Exato. Deixa sem dente. Deixa sem dente. Maconha só deixa retardo, nós já é, então... É, então tá tudo certo. Mas maconha tem uns, algumas, né, uns... Ai, caralho, esqueci a palavra, mas enfim. Ela é muito versátil, você faz uma salada, você faz biscoito, você faz brigadeiro, faz bolo. Remédio. Faz remédio. Faz bolo também. Faz baseado. Você pode fazer baseado, você pode fumar no bong, pode fumar no cantinho. Então é muito versátil, cara, pra se alimentar pro resto da vida. Qual das princesas da Disney, por quê? Você seria. Ah, tá. Você seria. Eu pensei, né? Que você seria. Se for pelo corpo, eu seria a Fiona, né? E por quê? Não, mas qual você gostaria de ser? Não é da Disney, caralho. Qual você gostaria de ser e por quê? Não. É da DreamWorks. Qual é daqueles lá que você... Qual é o filme da... Ele tava falando assim, no seguinte sentido. Você assistiu os filmes da Disney, você viu os filmes de princesa, você fala, nossa, queria tanto ser essa. Exatamente. E por que essa? Provavelmente a Bela da Bela e a Fera. Mas por quê? Porque eu só lembro desse filme. Pra ela ser currada, né? Você curte um urso, né? Pra ser currada pro ser um leão, né? Pergunta normal, gente, ó. Você já viajou? Pra lugar cara, longe, porra, assim? Ele já vem, não, né, mas pra lugar longe, eu viajei pra Disney. Mesmo sem ver filmes de princesa da Disney, eu já viajei para os Estados Unidos. Foi uma viagem muito legal. E foi lá dar uns tiros, né? E dei uns tiros de R15 lá, né? Na verdade, é... Em quantas escolas? Ah, essa foi a pergunta dele. Foi no stand de tiro. É, mas, essa se ele responder e alguém escuta, fudeu, né? Foi no stand de tiro de ensino fundamental, médio. Certo, mas... você foi pra Disney. Qual é o seu personagem favorito da Disney? Mickey não vale, porque ninguém gosta pra caralho do Mickey. Eu gosto muito... dos DuckTales. Eu passava o desenho e eu gostava muito. Nice. Tio Patinhas com os sobrinhos. Nice. Tô batendo na mesa, né? É, tô quase batendo na tua cara também, mas tá bom. Se você pudesse escolher qualquer lugar no mundo pra você ir viajar, onde seria e por quê? Eu acho que a Turquia seria um lugar interessante. Eu acho... um lugar bonito. É um país que ninguém nunca fala. É que tem, é. Agora eu não sei nem o que tem na Turquia. Então o negócio... Tem planta? Não sei. Deve ter. Tem areia? Deve ter papoula, essas coisas. Ah, sim. O Egito também deve ser legal, só que tem muita areia. É foda. É muita areia pro seu caminho. Tá, parei. Se você tivesse que escolher um pecado para cometer pro resto da sua vida, qual você cometeria? Depois dessa do suede, homicídio, né? Então tá, qual personagem, qual vilão da Disney você transaria? Nossa, que... O quê? Pausa aí, galera, acho que o Pose vai casar errado. Pra manter a linha da Bela e a Fera, com o Scar do Rei Leão. Eu ia falar o Kershark, mas não é Kershark, é... Como é que chama? A onça do Tarzan? Ah, não lembro. Kershark ou o gorila? É, o... mas de gorila é pequenininho, então tava de boa. Mas, Henrique, o que é Golden Shower? Temos que perguntar ao presidente. Qual, tipo, personagem de mídia pop? Qual que você acha que você, tipo, mais acha legal, tanto em atitude, personalidade, esse tipo de coisa? Cara, você fez uma pergunta muito difícil. Mas qualquer mídia. Vamos sintetizar, porque senão você elimina muito. Mas eu tenho uma resposta até... Eu gosto de alguns animes, né? Ah. Então, por exemplo... Não hentai, viu? Já emendando a pergunta aí, já pra você responder essa daí. O que você acha de pessoas que cometem aquele ato da masturbação olhando rentais de basicamente crianças. Isso é lenda urbana. É lenda urbana. Você vê que eu não citei nomes e ele já foi se justificando. Mas, a carapuça vestiu, né? Mas precisa... Aí a gente volta naquela de qual o pecado que eu poderia cometer, que é o homicídio, né? A gente pode continuar nesse. Válido. Mas, por exemplo, um que eu gosto muito é o Death Note. Sim. Qual o personagem Death Note? O personagem principal que eu esqueci o nome. Light. Raito Yaga. Se você tivesse um superpoder, qualquer um, qual seria e por quê? Eu acho que voar. tinha uma época quando eu era pequeno que eu gostaria muito de ser piloto de avião. Porra. É. Só que aí peguei uma coisa que eu acabei não levando pra frente. E agora, depois de velho, eu vi que custa muito caro pra ser piloto de avião. E aí tem, né? Mas você sempre pode virar aeromoço. Não é? É lógico, né? Você vai estar voando e só vai estar falando direito, esquerdo, cima, baixo. E você pode arranjar um avião meio que não muito legalizado pra carregar uma carga um pouco duvidosa pra um certo político que tem um aeroporto em Minas Gerais. É, pode ser, pode ser. Pode ser, né? Pode ser. Então, outra pergunta. Já que você respondeu mais ou menos a pergunta dos vilões, e qual príncipe da Disney você gostaria de dar uns pega nervoso e em que posição? Mano, é tipo muito aleatório, né? Não faço a menor ideia. Tá, se você já que você nunca quer me ser passou o... pela cabeça esse fetiche por personagens da Disney. Ai, aproveitando que você foi pra lá, cara. Tô você pensando vai sair daqui em todas as possibilidades. Nisso, cara. Né? Já que nesse momento você é Raito Yagami. Certo. Que figura pública do Brasil seria o primeiro que você ia escrever ali? Elza Soares não vamos vale. Polemizar aqui. Olha que eu não tô falando de política, mas se for de política você fica à vontade. Sim. Ah, mas o... É que tá, não tem ninguém que eu não goste a ponto de querer a morte da pessoa. Eu tenho. Você quer ser o cara que vai matar, você tem que matar. Não, eu só gosto da personalidade dele, de como ele pensa. Como ele é para... filho da puta e ninguém percebe. Exatamente. Né, esse é o ponto. Então, cara, mas ninguém vai perceber que você escreveu porra nenhuma de nome. Então, mas é que tá, não tem ninguém que eu falaria, nossa, quero que esse cara morra. Tá, e dos seus amigos? Se tivesse que escolher um. Essa zoiada pro Suede aí já garante que é o mesmo pecado ainda, né? É, não, então, exato. Mas o... Olha, uma pessoa que... pode ser de política. Uma pessoa que eu não gosto mesmo, é Ciro Gomes. Porra. Não gosto mesmo. Me falou, me veio na cabeça aqui que a gente tá comentando. Cirão, ele manda uns palavrão ali, né, cara? Cirão, não gosto de Cirão. Não acho uma pessoa deixo muito legal. Deixo Boulos, mas mato o Ciro. Deixo o Boulos e mato o Ciro. Ah, Boulos é gente fina pra caralho. Finíssima, é top mesmo, leve maluco. Mas é gente boa. É, mas qual deles que não é? Eu acho que o Henrique é, né? não gosta do Ciro, não é por causa da normalidade dele. Exato, a partir do momento que você fala, vou ser presidente do Brasil, acho que você já tem que ter um parafuso a menos. Eu não gosto do Ciro muito por uma manifestação de professores que estava tendo. E ele foi extremamente agressivo com algumas professoras que tinha. Sabendo, sim, né? Eu já vi, você é bem zoadinho. E, né? Nossa senhora, me deu uma certa revolta no momento. Henrique, qual foi o Locomocast que você mais gostou até hoje? Perguntas indigestas. Nice. Se eu não me engano, é... Não vou lembrar o número. Então, Henrique, se tem um pau e um bolo, você senta no... qual você senta e qual você chupa? E qual vai na boca? Ah, eu sento no pau e mando o bolo pra dentro, né? Justo. Pelo justo. Menos tô comendo bolo. Pode ser de chocolate? Eu fico trocando, sento no pau, sento no bolo, sento no... Eu sento no pau e chupo o meu próprio pau. Cara, não, porque você não alcança japonês também. Já vou deixar aberto o convite pra você participar do próximo Perguntinho de Gestos. Opa, pode contar com a gente. É isso que eu ia falar. E, inclusive, ele não escuta, mas Pedrão já tá convidado também. Exatamente. Qual de nós do Locomotiva 26 é o seu personagem favorito do podcast? É eu gosto muito do nosso querido Host. Mestre de cerimônia. Aí ele praticava bullying com ele. É claro. Ele tem que alisar, né? Agora ele tem um lugarzinho pra gravar as coisinhas dele. Muito obrigado, cara. Muito obrigado. O que mais? Que mais? Calma, eu acabei de fazer o bolo, tô pensando. Barulho. Comida favorita. Comida japonesa. Legal. Mas também adoro churrasquinho. Falando de comer japonês, tem um japonês do seu lado. Você prefere chupar a rola dele ou comer o cu dele? Melhor comer o cu dele, né? Mas aí você falou de churrasco, a pergunta que não quer calar. Qual é o ponto certo da carne? Só selada. Olha! Isso é bom, isso é fantástico. Bolacha ou biscoito? Depende. A passatempo, é bolacha ou biscoito? É bolacha. Justo. Justo. Então por que que tá escrito biscoito na porra do pacote? Porque os caras não sabem. O cara é doente que escreveu. Biscoito é de polvilho. Biscoito sem recheio. Isso mesmo. Então, a passatempo sem recheio é biscoito. É biscoito. Não, é bolacha. Porque, também. Na verdade, não é, é doce. Não é um biscoito com recheio, é uma bolacha sem. É uma bolacha sem. É uma bolacha sem. Não faz sentido nenhum. Mas, João, uma pergunta. Uma pergunta? Qual que foi a música que mais marcou a sua vida? Aí entramos na minha música favorita do Pink Floyd, Wish You Were Here. Não é que não marcou lindo. Bosta nenhuma, mas eu gosto muito dela. É muito nesse boa. Momento tá tocando ela, olha que coincidência. Nossa. Vou até colocar uma marcação aqui. Tô ouvindo pra caralho a música aí. Olha só. Olha o riff. Nesse momento tá escorrendo momento até uma cantando, lágrima. Que riff, velho. Um suor másculo pelo lado do meu rosto aqui. Entendi. Por que. Pera aí. Por que sapato a gente calça e calça a gente veste? Você errou a pergunta, mas tudo eu não bem. Sei direito. E calça e. Por que bota a gente calça e calça a gente bota? É, isso, seria essa a pergunta. Vou perguntar uma aqui. Porque a vida é assim, cara. Ó, agora a gente tem uma visita em Outcast. Acabei de chegar, hein? Traveco ou traveco e por que traveco? Porque é traveco, né, cara? Ele chega já mandando aquela. Você prefere pegar um traveco sabendo que é traveco? Ou pegar uma mulher chegando no quarto é traveco? E fique claro que você vai ter que, né, consumar o... Nos dois casos. Os dois. Vias de fato, por todas as formas possíveis. Então você prefere pegar um traveco ou chegar no quarto e descobrir que é traveco? É sempre aquela dúvida, hein? Entre ser feliz e ter a surpresa boa, né? Bom, no caso... Eu sou heterossexual. Eu prefiro, né? Eu prefiro, sendo que são essas duas únicas condições, a morte não é opção. Eu prefiro descobrir que é um traveco, porque é tão bem feito que me enganou. Aí chegou lá, cu é tudo igual, né? Bora lá. O seu também, né? No caso. É foda. Não é. Não é. Tá no menu também, ele cara. Tem triste, que fazer não tudo. Ele se você tivesse que escolher qual. Entre esses dois personagens que eu vou falar, qual você seria? B1 ou B2 dos bananas de pijama? B2. Por quê? Porque eu acho uma vitamina mais importante do que a B1. Oh, caralho, mano, só... peraí. Então, deixa eu fazer B1 uma... B1 e B2 são as vitaminas? É? Eu nunca me toquei. Eu pensei que era banana 1 e banana 2. Eu também Na verdade, achava. Eu também acho que é banana 1 e banana 2. Eu falei a vitamina porque eu sei que tem a B12. Vitamina. Mas eu não sei. Mas eu acho que deve ter B2. É tudo vitamina. É. Uma pergunta, então. Qual... Tanto que se você bater banana com leite, também vira vitamina. Vira. E é boa. Faz sentido. Pergunta, qual das ofensas já pronunciadas nos nossos rolês de... pode ser de airsoft, de faculdade, você mais curtiu? Mosca. Ah, tem vários. Teve umas partes, tipo, filhote de foca de barbicha. Puta, filhote tipo, de foca de barbicha foi excelente. Com 20 pila dá pra... Não, Esse foi marcante. Essa foi sensacional. Com 20 reais... Eu como a sua mãe e ainda me sobra 20 reais. Essa foi sensacional. Eu vou usar. Eu ofendi o Suede de uma forma fantástica esses tempos atrás. Na verdade, faz um tempo. Inclusive, ele caga pros presentes que eu dou pra ele. Exato. Que eu fiz uma camiseta escrita na frente assim: não sou gay. E atrás, mais 20 pila é 20 pila. Era um ótimo pijama. Porra, ele fez um mousepad de unicórnio pro Suede, ele cagou. Ele não usa, né? É verdade. Um unicórnio formoso. Não é um unicórnio, tá? É um cara, Tá, enfim, whatever. É um cara de sunguinha vestido de unicórnio. Musculoso pra caralho. Eu tenho uma pergunta, Henrique. Qual a sua música preferida do DR? Bonde da Orgia dos Travecos. Clássico. É, clássico, padrão. Clássico. Eu tenho uma pergunta, Henrique. Se você tem um gato perdido na sua casa, onde você acha que ele tá? Eu acho que esse gato deve estar embaixo da máquina de lavar. Eu também acho. Eu já olhei. O Suede não tá. Fica, não. A tá? Gente abriu ali, a gente viu aqui. Porque parece que esse gato tá em cima da mesa por causa do miado dele. Tá tão alto que parece que ele tá em cima da mesa. Henrique, pipoca doce ou pipoca salgada? Pipoca salgada. Nice. Manteiga ou margarina e por que manteiga? Por que margarina? Manteiga. Porque margarina é plástico. Margarina é uma bosta. E Claybon? Claybon é o genérico do genérico. É, exato. Na verdade, o que sobra da embalagem, eles derretem e fazem Claybon. Fazem Claybon. Nescau ou Todd? É Todd. Todd? Todd. Então tá. Eu gosto. Todd. Quantas colheres de Todd por copo de leite? Eu ponho 2 colheres de sobremesa. Bem cheio. Porque eu lembro de uma certa pessoa na escola que falava que colocava 6 colheres bem cheias de sopa. Nossa. Quem fazia isso? A filha da professora lá. Porque... é falta de carinho. Tá polêmica essa professora aí. Aí ela ficava com tanta energia, que dormia em cima... em cima da apostila e babava tudo. Eu não queria dar muitos detalhes. Eu já dei esse detalhe no episódio de escola. Ah, já? Já. Então já pode xingar. Já, já, tá. Já foi. Tinha uma poça naquela poça. E aí, o mais legal é que a pessoa pegou e fechou de uma vez. Pá, estourou baba pra todo Nossa, lado. Nossa, velho. Foi lindo. Que nojo. Outra coisa bacana desse dia, não foi nesse dia, mas nessa época, foi que a pessoa quebrou o estábulo da cama dela. Sim, sim. Eu acho que eu não contei isso, é verdade, ela falou isso. Aí todo mundo falou, é, realmente você deve morar no estábulo. Caralho, e é filha de professora, né? De português. Jogo que mais te marcou? Troca-troca. Cara, eu gosto muito. Aqueles dadinhos eróticos, tá ligado? Não tem algum evento social. Ah, não, tem. Evento social tem. Quando eu era moleque, a gente juntava todo mundo, porque era um cara que tinha videogame e 5 moleques querendo jogar, né? O Super Mario Bros 3. Que é onde ele tem a roupinha de esquilinho, a roupinha de tartaruga. Tem... Sei. Massa. Pra mim, o melhor Mario que já foi feito. E é esse aí. Mas tanto pelo jogo, quanto pelo evento social que era juntar a molecada. Sim, legal. Se for nesse caso, também serve o CS, né? Porque a gente já juntou algumas vezes com os computadores pra jogar um CSzão da massa. Sim, sim. Inclusive, da última vez, o nosso querido Beto passou o vírus pra todo Foi mundo. Foi o Juliano. O Juliano. Juliano. O mesmo do Airsoft, da dupla Henrique Juliano. É. Passou vírus pra todo mundo que levou o notebook. Na casa, a gente praticamente foi na casa do Beto. A agulha. É. Mas foi proposital? Não. Não. Ele foi passar o CS pros outros. Tô aqui no meu pendrive. Nossa. Todo mundo teve que formatar a máquina depois. Tinha que... um trojão. Aquele CS portátilzão lá. É. Tinha um trojão lá dentro, né? Tinha uma trozobona. Henrique. É isso que dá ficar entrando em site de pornografia homossexual. Exatamente. É, assim, depende. Sua... Tem uns rentais. Você não costuma pegar vírus quando entra? Não. Tem uma filhas aí também, que complicado. Complicado. É difícil achar. Henrique, você prefere chupar um pau com gosto de picolé ou um picolé com gosto de pau? Eu prefiro... Olha lá, hein? Eu prefiro... Nossa, a boca encheu d'água. Pra... Eu acho que... um picolé com gosto de pau. E a lá, viadinho. Não, mas eu dei essa mesma resposta. Eu dei essa mesma resposta porque eu tomaria o picolé e eu não saberia do que é o gosto. Exatamente. Porque eu não sei porque qual eu é o gosto. Porque eu nunca chupei um pau. É, mas ia estar escrito lá, sabor pau. Aí eu vou pensar, mas será que é tipo o quê? Uma aroeira ou um eucalipto? É. Né? O que mais? Ah... é que aí a gente tá entrando no cast de perguntas indigestas, né? Não, mas vai, mais duas perguntas sobre a vida dele, vai, João. Deixa eu pensar. Você João que tá faz umas perguntas filosóficas, uns negócios profundos. Eu também, caralho. Também. É, você gosta de poesia? Não. Não? O cara faz uma pergunta, você gosta de poesia? Não. Eu falo, ele é ok. É que realmente, poesia não é o meu forte. Você assiste filmes de terror? Assisto. Você gosta de filmes de terror? Gosto. Qual é o seu filme de terror favorito? Eu gosto muito do Chamado. Assista Hereditário, então. O Chamado é legal. Mas o Chamado japonês ou o Chamado americano? Assiste Hereditário qualquer hora do seu dia. Você precisa assistir o japonês. É mais pesado? O Ringo é pra caralho. É? Ah, então iremos assistir, né? Mas eu gosto bastante. Aliás, uma curiosidade aí. Vocês sabem por que a Samara tem aquele cabelão jogado? Não. Porque no enterro das mulheres no Japão, mesmo as mulheres que usam cabelo preso e tudo mais, eles soltam e deixam Sim. Ah, sim. Escorridos. Por isso que, tipo, tem aquele negócio de cabelo pra caralho, por tanto. Porque os fantasmas japoneses estão sempre com o cabelão escorrido. Exato. Ué, eu não sabia disso, não. Isso aí na porra daquele Fatal Frame desgraçado lá. Aquele jogo é bom, hein? Você é louco, hein? Aprendi hoje. Mas assista Hereditário. É bom. Pode assistir qualquer hora do seu dia. Tá. Mas de preferência, tipo, meio-dia. Cachorrinho nossa, do lado, você não sabe? Assim, eu não entendi. Assista Hereditário. Eu entendi você dizer assistirei de tarde. Caralho! Nossa, você tá bem pra caralho. Tô bem. Ó, fica lembrando pro Henrique aí, assistir Hereditário. Tem no Netflix? Não tem. Mas tem nessas locadoras. Mega filmes, HD, essas coisas. Ah, tá. Essas aí sempre tem. De vez em quando cai do caminhão, você pode pegar. Tem umas locadoras bem baixo, bem legal que eu frequento, que é onde eu baixo. E a. Comando Torre. Ah, legal. São ótimas locadoras. Ótimas locadoras. Tem uma nova frente que tá se destacando com filmes. Eu até assisti Aquaman. Nessa locadora. É verdade. Né? Que é xvideos.com. Inclusive o Henrique passou no grupo do WhatsApp nosso, que normalmente ele não passa coisa pesada. Ele de repente chega com um link de xvideos lá. Caralho, que isso, velho? Aí eu falei, é o filme do Aquaman. Você tinha mandado Dragon Ball, se eu não me engano. Mandei Dragon Ball, verdade. Mandei o filme do Dragon Ball. Caralho. E aí. E tem uma vasta cartela de filmes ali. Nice. É? Só não deixa seu filho entrar pra ver Peppa Pig. Não, eu assisti o Aquaman com a minha mãe. No X-Videos. No X-Videos. Certeza que era o Aquaman certo? Não era, era. Okay. Tinha aqueles comerciais antes ou não? Não tinha comercial, mas tinha várias propagandas em volta, né? Antes de eu colocar na tela cheia, eu falei, mãe, o site é de putaria, mas a gente vai assistir Aquaman. uma pergunta. Ela ficou meio triste, que ela queria assistir a putaria, mas eu falei, não, mãe, vamos não, mas hoje não. Oh, é, o bom de assistir putaria com o filho é que incesto é uma brincadeira pra família toda, né? Tem uma outra que não pode fazer, né? No que não é censurado. Realmente, né? Mais uma pergunta legal aqui. Qual foi o dinheiro mais bem gasto e o mais mal gasto que você já teve? O casamento já é o mais mal gasto. Puta merda, tá foda, hein? Ó, o mais mal gasto foi um terreno que eu comprei. Porque. Na divisão. Divórcio, né? Não é nem por isso. É porque. Existem maneiras melhores pra você gastar seu dinheiro como forma de investimento. Tá? Esse foi muito ruim. E construíram um lixão do lado ou um presídio? O que aconteceu? Não. Só gastei muito dinheiro e sem retorno. Tem que carpir, né? É foda. Mais uma frase. Que, um pensamento, né? Uma frase. Que pode custar 50 centavos. Se você não usa, foi muito caro. E pode custar 10 mil reais. Se você usa todo dia, sim, tá muito bem pago. Né? Tem essa. Agora, o que eu gastei muito bem pago. Isso eu não sei dizer, porque tem bastante coisa que eu comprei e gastei bem o dinheiro, sabe? Mas normalmente eu gosto muito de comprar alguns cursos. Dinheiro que gasto com educação eu acho sempre muito bem gasto. Sim, mas, com certeza. Né? Então eu gosto bastante. Aí, logicamente, eu espero ficar na promoção. Né? Na linha na de Udemy, ferro, né? Na Udemy tem vários cursos lá, custa 500. Tal. Paga nós, né? Mentira, né? Mentira, não custa. Porque tá sempre na promoção. Mas tem vezes que tá na promoção, mais promoção, hein? Tá R$19,90. Se tá sempre. Aí eu compro uns 3, 4. Se tá sempre na promoção, nunca tá na promoção. Exatamente. Nice. Mas dinheiro gasto com educação, eu acho um dinheiro muito bem gasto. CDF pra caralho. Aquele negócio que diz, né? O dinheiro que você gasta com educação, você nunca gasta, né? Porque sempre. Exatamente. O conhecimento nunca, você nunca perde. Falou o cara que fez Enem, foi pra faculdade, largou a faculdade. Passei na USP e não fui fazer, fiz FATEC e desisti da FATEC. Eu ia falar que esses dias eu comprei um pacote de camisinha muito da hora. Putz. Aí o cara vem com esses negócios de curso, velho. Para esse com foi isso. O dinheiro mal gasto. Que camisinha que da hora que você comprou. Eu usei uma, né? Que camisinha da hora que você comprou. Uma fina pra caralho. Não, essa aí é fake. Isso aí foi 1º de abril, infelizmente. Ah, não foi? Infelizmente. Eu não vi. Ah, uma coisa que eu estava vendo hoje, tem nada a ver com o assunto. É que vocês falaram, tem gosto de churros. E também não tem nada a ver com camisinha. Caraca, eu comi um churro muito louco. E nem com churros. Tem a ver com abacate, tá ligado? Hoje eu tava vendo como você fazer ovo de Páscoa, aqueles ovos de Páscoa de colher, mas com recheio de pudim de leite condensado. Ah, pode crer. Eu vi o Brog, né? Ana Maria Brog lá fazendo. E provavelmente eu vou fazer nessa... Fica aí a dica pra Jéssica também. Uma das coisas que eu gosto de fazer de hobby também é cozinhar. Legal. Eu gosto muito de cozinhar. Chama nós sempre, né? E eu vi esse ovo recheado com pudim e provavelmente eu vou fazer. E esse ovo aqui, você já viu? Nunca vi esse ovo. Esse, não conheço. Esse ovo minha senhora que faz. Olha a só. Casca é um cookie. E o recheio? O recheio é o que você quiser. Pode ser brigadeiro, pode ser ganache. Pode ser frango. Pode ser frango, pode ser frango. Pode ser frango. Tem ovo de coxinha, né? Esse eu vi. Porra, eu vi o de empada. O de empada me deixou tão agressivo. As pessoas cara. Estão passando dos limites, estão, né, estão, estão. Gente, vocês já viram o ovo de comida japonesa? Ah, vai, vamos acabar o episódio. Vamos tá ficando tenso. Já é doença. Não, depois do temaki de copo. Temaki de copo, é. Henrique, antes que a gente acabe o podcast, quer falar mais alguma coisa? Como diria, parafraseando ET Bilu, busquem conhecimento. Busquem conhecimento. Mas justo. Então, queridos pessoas. Bom, enfim. Aliás, só pra fazer uma pergunta. A última música que vai tocar, aquela que sempre eu deixo tocando no final do podcast. Certo. Você quer que seja uma música séria das que você escolheu ou uma música zoeira? Não, pode ser uma música zoeira. Então, tá. Tem você preferência? Quer escolher uma música zoeira? Pode colocar Velhas Virgens. Esse seu buraquinho. Ok. Fechou? Perfeito, cara. Ok. Infelizmente, chegamos ao fim de mais um LocomoCast. Ao vivo. Isso. E gostaríamos de agradecer a presença do Henrique. Opa, eu que agradeço o convite. A Coca de graça. Ixi. A Coca não, né? A próxima você paga, né? Se for ver, se for ver, né? O PicPay tá aí e ele tá. É, você tá bancando nossa Coca exatamente. Também, é justo. Mas muito obrigado, muito obrigado. Já estendemos o convite pra gravar o Perguntas Indigestas. Opa, depois, até se você aí. Quiser gravar algum sério, você que a gente chama também. Eu estando por Matão, né? Ou querendo viajar pra Ribeirão Preto, podemos gravar alguma coisa por lá. A gente tem que combinar com os caras do Grupo Luz lá também, né? Pra caralho, a gente ficou de falar com eles. Deu pra fazer uma embolada, né? Grava dois num dia. E vocês dois mexem com fotografia também, não mexe? Eu mexo com fotografia também. Tá um pouco parado, faz um tempo. Somos mexo. Dois. Então, e a gente tá de gravar com os caras do Grupo Luz lá de Ribeirão. Ah, legal. Fizemos um curso lá, os caras são... Tão pica, hein? Vai juntar todos aí, bater um papo sobre fotografia, seria interessante. Sim, muito legal. Nice. Enfim, vamos agradecer aos parceiros, Sueli. Estalagem Nerd. Mesa Cast. E Zoneando. Ah, eu tava esperto hoje, cara. É, eu tava pensando aqui antes de começar. A gente recebeu e-mails. Recebeu? Sério? Olha só. Recebeu dois e-mails. Vamos tá ler, por favor. A gente abre uma exceção aí? Sim. Eu acho justo, viu? Ah, final do cast. Eu acho que final de cast não tem problema. Ah, então solta aí. Então vamos lá, pera. Deixa eu abrir aqui. Vamos soltar antes ou depois da música do Henrique? Não, vamos soltar agora. O buraquinho. Vamos soltar agora. Cadê? 26. Tem o Renato sobre o último. Tá, então vamos lá. Vamos para a leitura de mês. Estamos abrindo uma exceção, hein, gente? Estamos abrindo uma exceção porque a gente já falou que não ia mais ler essas porra aqui. Não vai acostumando, não. Exatamente, mas se vocês quiserem continuar mandando, pode mandar. Que a gente abre mais exceção pra ler no final. Ou não. Vai ficar aí no ar. Vai ficar no ar, eu acho. Será? Não sei. Não, você não sabe. Mas se eu quiser. Vai faz, logo, faz então. O seguinte, manda vai dinheiro logo. No PicPay com o e-mail. Exatamente, manda lá. Olá, é Renato Augusto, né? Qualquer técnica eletrônica. Renatex. Aliás, olá, condutores dessa nova locomotiva. Sou eu, Renato Augusto. Aqueles que a gente nunca sabe ver. Marques Luiz, técnico em eletrônica de São Paulo, capital. Adorei esse podcast ao vivo sobre o Vingadores. Guerra Quase Infinita, né? O MCU conseguiu criar uma hype pra esse filme dos Vingadores, no qual podemos especular tudo. Minhas apostas são: 1. de alguma forma, Steve Rogers se sacrifica pra salvar Tony Stark. É possível. Isso é até, né? Ah, não sei. Vamos ver. Ou ele vai se matar pela joia da alma, como eu disse, no outro aqui. Dois, o papel do mundo quântico deve ser explorado após uma nova derrota dos Vingadores contra Thanos. Isso daí sim, porque, né, acho que eles vão usar até o reino quântico pra viajar no tempo aí de alguma forma, não sei. 3. Loki está vivo, pois pra ele, que sempre se autopreservava, tomar a frente e tentar esfaquear Thanos não faz muito sentido. Eu quase dei um spoiler de God of War agora, mas vou ficar quieto. Talvez pode ser que ele esteja lá em algum momento. 4. Visão foi desativado. É, na verdade não é bem desativado, porque lá em Wakanda eles estavam falando que precisava da menina lá pra... fodidaça pra fazer a desconexão de cada ligamento com a pedra. Visão foi desativado, mas a irmã do Pantera Negra conseguiu fazer um backup quase completo. Talvez vejamos o Visão branco das HQs, um pouco mais robótico do que o normal. É, aquilo que a gente falou, ele tem backup em algum lugar, seja na Torre dos Stars, sim, que seja já no... Os 5. Os Vingadores podem não estar juntando as joias do infinito no passado para enfrentar Thanos, mas para salvar o planeta dele e evitar que ele virasse o Titã Louco, ocasionando assim a próxima ameaça do universo Marvel. Entre parênteses, seria Galactus? Não, Galactus parece que já tá confirmado que eles vão começar a mexer com isso. Sim, né? Aliás, uma aposta que a gente não fez é se o Thanos vai matar alguém. Nossa, o gato tá morrendo aí. Uma aposta que a gente não fez, se o Thanos vai matar alguém. Ah, certeza que vai, caralho. Porra, mas quem seria, né? Capitão? Então, eu não sei se é, mas enfim. Se me permite um comentário sobre o gato, a gente pode deixar ele vivo, ele no meio da noite mata o suede. Isso é verdade. Hein? A gente deixa ele solto e ele não se é? Vinga matando e ele se vinga matando o suede. Eu acho que ele tá desesperado porque ele acha que tá numa caixa. Aí ele não sabe se tá vivo ou não. Mas, só seguindo aqui. Eu ainda me dou direito ao direito de falar, meu filme favorito é MCU. Fica no primeiro lugar pro meu amor ao personagem Homem-Aranha, De Volta ao Lar. Puta filme. Juntinho com Homem de Ferro, primeiro. Apesar que adorei Capitão América e Soldado Invernal, por finalmente dar uma dinâmica maior ao uso do escudo. O primeiro filme dos Guardiões é incrível e mostra a versatilidade do James Gunn. Fora isso, amo ouvi-los nos meus dias, repetidamente. Um enorme abraço a todos. Abraço. Vamos para o próximo e-mail. O e-mail é do cara que ele matou, olha a coisa. Marcos Galvão Júnior. Ah, o Marcão. É o Marcos, né? E ele mandou, tá aqui, ó. Esse e-mail foi enviado do formulário de contato do Locomotiva 26. Abraço, Marcos. Salve, galera foda do Locomotiva! Eu sou o Marcos de Matão. O de Matão é o sobrenome dele, tá ligado? É tipo o Rafael da Silva, ele é o Marcos de Matão. Queria agradecer por sempre estarem ativos e postando casts fodas e hilários. Conheci vocês pelo Suede, fui aluno dele. E desde então comecei a acompanhar a página, mas nunca fui de ouvir podcast. Até que no começo desse ano, 2019, comecei a fazer faculdade em outra cidade. Todo dia eu vou e volto de busão. Na primeira semana fui e voltei apenas ouvindo música, mas acabei enjoando, sempre ficar ouvindo música. E tentei encontrar alguma coisa pra fazer enquanto estava no busão. Até que lembrei dos podcasts que o Suede tinha falado e já conhecia o Outcast e o João no Canto Nerd. Cara, desde então sempre vou pra facu ouvindo os casts e rindo sozinho no ônibus. Eu já tinha ouvido alguns podcasts, mas nunca era uma experiência muito legal. Sempre parecia que eu tava ouvindo apenas o áudio de um vídeo. Isso foi uma das coisas que mais me surpreendeu no Locomocast. Uhul! Esse uhul foi meu, não o dele. Ah, tá. É gravado de um jeito descontraído que parece que eu estou numa conversa descontraída de mesa de bar. É foda. Suga meu pepi, jovem nerd. Alguns dias atrás tinha feito uma prova fodida, não tinha ido bem e tava mal pacas. Calma, vamos dramatizar. Alguns dias atrás tinha feito uma prova fodida e não tinha ido bem e tava mal pacas. Mas depois que comecei ouvindo o cast, até esqueci de tudo isso. Foi quando decidi escrever esse e-mail agradecendo. Please, continuem com esses casts. Mandem quem achar ruim ou ficar de mimimi simplesmente tomar no cu. Valeuzão, galera. Parabéns pela iniciativa e continuem assim. PS, Assim que der, alguns joguinhos vão aparecer no PicPay. Eu só tenho uma coisa a dizer pros hates e mimimis, é beijinho no ombro. Beijinho no ombro, porra, tal que passa. Enfim, se você quiser fazer como Renato Augusto e como Marcos, não necessariamente significa que a gente vai ler, tá suave. Eu não tô falando nada agora. Envie para contato@locomotiva26.com.br. Repita, suave. contato@locomotiva26.com.br. Repita, Pedro. contato@locomotiva26.com.br. Repita, João. contato@locomotiva26.com.br. Repita, Outcast. contato@locomotiva26.com.br. Repita, Henrique. contato@locomotiva26.com.br. E é isso aí, vamos agradecer àqueles que nos ajudam no PicPay. Henrique Poulsen. Obrigado. Bom, eu acho que é isso aí, né? E ajudem no PicPay, né? Ajudem no PicPay. Ajudem no PicPay. Gente, planinho de um real. Link do PicPay tá por aí. Link do nosso grupo do WhatsApp. Sim. Zip, zip, zap. Grupo onde a gente troca ideia todos os dias. Tá aí também. É isso mesmo. PicPay, lembrando que é a partir de um real pra você colaborar antecipadamente, antes que o Suede seja preso, pra poder mandar o wait pra ele na prisão. Exatamente. Porque, ó, esses um real vão salvar seu cu, cara. É. Porque na prisão quem tem cigarro manda, velho. Você vai ser pica lá, de tanto hate que você vai ter. E agradeça aos ouvintes. Isso mesmo. Fala aí, obrigado pelo um real do meu cigarrinho. Valeu. Fala aí, fala aí. É, a gente pode até ir na grade, assim, a gente leva um gravador, você fica na grade gritando, a gente pode gravar um podcast com você lá. Então nós temos valores de R$1 a R$750 mil, lembrando que lá deve estar, sei lá, R$100 mil, alguma coisa assim. Porque o PicPay não autoriza a gente colocar um valor maior do que isso. Mas aí a gente passa o número na sua conta ou uma caixa postal e você manda um papelote de dinheiro pra gente. Coisa que não pode, mas o que a gente vai fazer também não pode. Então, o plano de 750 mil é sacrifício em prol do nosso mestre Cthulhu. Qualquer coisa, se quiser mandar Bitcoin, a gente dá um jeito de pegar, antes que desvaloriza tudo. Aliás, um sacrifício, a gente mudou a música do sacrifício. Sim. Não é mais Sai Cocôzinho do Chico do Miguel, e sim Quem Matar, Quem Pecar Vai Pagar. Quem Matar. Quem Pecar Vai Pagar, Quem Pecar Vai Morrer. É isso aí. Essa vai ser a música que a gente vai estar dançando enquanto o Suede é sacrificado. Justo. Não, vai ter o sorteio, a gente vai tirar num D20, onde 1 a 19 é Suede e o 20 é Reroll. É, Reroll, tá certo. E é isso aí. É isso aí. Falou? Isso aí. Falou, Asta. Falou. É, cu. Falou. Falou. Falou. Ah, esse seu buraquinho é tão lindo, mas ninguém vê. Fica escondidinho na parte de trás de você. Ah, como eu desejo lambê-lo e sentir seu sabor. Chafa, por favor. Esse seu buraquinho foi feito pra mim. Então me deixe entrar até o fim. Esse você diz que nunca vai dar e não quer nem conversa e não quer nem pensar. Então eu juro que paro. Se doer, eu paro de pôr. Mas você diz que é mentira. Não se faz amor. Uou. quando transamos na frente. Se passar a cabeça, o resto passa necessariamente, consequentemente.